ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. Programa Expresso, edição de número 406, esse sábado, vamos até as 14 horas. Hoje tem a participação da dupla Lelo e Juan, né? Essa dupla que é lá de Campinas. O Lelo, né, e o Juan, um nasceu em Muzambim, o outro nasceu em Guaxupé, mas hoje vivem e fazem uma carreira bacana lá na cidade de Campinas, vão estar hoje aqui comigo. Também vou conversar com o pastor Giovanni Cesário, que é da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mas para começar esse programa, edição de número 406, estão aqui para bater um papo comigo, para falar desses 106 dias. Dani Silva, me ajude, por favor, você é melhor matemático do que eu. 106 dias de administração em Guaranésia. Laércio Sintra Nogueira, prefeito de Guaranésia, Diego de Castro, vice-prefeito. Laércio, vamos começar por você, tudo bem? Bom dia. Bom dia, dono Cláudio, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, né, com esse seu programa aí, Programa Expresso, com a grande audiência que tem e a seriedade do programa, e a gente fica muito feliz em estar aqui presente. Prazer é todo nosso estar recebendo você aqui, meu amigo Diego de Castro, que essa semana ficou com a cabeça inchada, né? Bom dia, Antônio Cláudio. Bom dia, ouvintes do Programa Expresso. Bom dia, guaranesianos e guaranesianas. Santos perdeu para não ter essa disputa aí, né, entre Corinthians e lá na frente, Corinthians e Santos, né? Pois é, Antônio Cláudio, isso aí já para evitar um confronto. Foi mais ou menos isso, né? Evitar a vergonha. Essa semana a gente fez uma pequena enquete, uma pequena pesquisa nos grupos de WhatsApp do Programa Expresso. A gente fez uma avaliação do governo. Claro, sem nenhum teor científico, né? Mas a gente teve lá 75% como ótima ou boa a administração do governo. 22% regular e 4% ruim ou péssima. É mais ou menos isso também que você enxerga, né? Essa administração tá de vento em popa, tá do jeito que você queria? Não, Antônio Cláudio, a gente, como prefeito, a gente tem uma certa ansiedade de estar resolvendo os problemas e dando soluções em tempo mais rápido. Mas, infelizmente, a gestão pública, ela é um pouco emperrada, né? A gente depende, assim, de legislações, de leis, para poder dar seguimento naquilo que a gente quer implementar e implantar no dia a dia. Mas eu acho que essa aceitação, essa pesquisa aí, né, tão boa para a gente, deve-se ao fato que a população está reconhecendo o nosso empenho no dia a dia, que a gente está brigando, correndo atrás e dedicado para que possamos fazer uma administração que é aquilo que o povo espera, né? Uma boa administração. Essa dedicação tem trazido retornos para o povo? Ou só fica na dedicação, naquele de patina e não consegue trazer retorno? Antônio Cláudio, a gente fica muito feliz porque a gente está batendo, correndo atrás e estamos conseguindo, tá? Então, aquilo que a gente está fazendo, as ações que nós tomamos no início do governo agora, ela vai nos levar lá na frente a concluir todo aquele projeto que nós criamos e esperamos para os próximos anos. Está dentro do que vocês planejaram, Diego de Castro? Sim, Antônio Cláudio, nós estamos muito contentes com o ritmo da administração, montamos secretários eficientes, estão todos empenhados, arregaçando as mangas, buscando, com todas as formas, atender o nosso plano de governo, que desde o início estamos pautando pelo nosso plano de governo, que foi aquilo que nós levamos para a população. Então estamos contentes sim com esse início de gestão, fico mais contente ainda com esse resultado que você acaba de nos passar dessa pesquisa, que estamos bem avaliados, isso nos dá mais motivação e nos mostra que realmente estamos no caminho correto. Saúde, né? Vamos começar já logo pelo grande, o que vocês usaram em toda a campanha, que era melhorar a saúde, vamos melhorar a saúde. Teve avanço na saúde nesses primeiros dias, Laércio? Vocês conseguiram ter algum avanço? Com certeza, Antônio Cláudio. Apesar das limitações e ainda existe, né, falhas a serem corrigidas, conseguimos sim. Para você ter uma ideia, por exemplo, hoje nós temos dois médicos atendendo o PSF do Bom Jesus, onde havia uma demanda reprimida de consulta maior de todos os PSFs. Colocamos médicos de sobreaviso dentro do posto da artilharia, onde foi atendido várias pessoas que não conseguiam passar pelos PSFs. Então, há um avanço. A gente está plantando e, como eu já falei no início, nós vamos colher isso mais à frente. Quando você foi eleito, você veio aqui no programa e disse que não teria filas a partir do segundo dia de governo. Isso não aconteceu, Lércio. Antônio Cláudio, depende do que você chama de fila, tá? Então, por exemplo, se você ir no posto de saúde e quiser passar naquele momento, nem médico particular você consegue passar na consulta no mesmo dia. E a gente deu vazão e avaliou aquilo que era urgente realmente. Então, houve uma fila, vamos dizer assim, porque para quem queria consulta no dia, mas quem queria agendar por próximos dias conseguiu ser atendido, entendeu? Então, para você avaliar de uma maneira geral, nós nos mobilizamos para que a população fosse atendida. Tanto é que, para você ter uma ideia, nós temos X valores, por exemplo, de atendimento de exames de laboratório, por exemplo. Estouraram nossos valores, nossos limites estouraram nesses dois meses anteriores agora, em função da grande quantidade de consultas que foram feitas durante esses 90 dias. Hoje a gente tem fila ainda, então? Existe uma fila, vamos dizer assim, administrável. O que você chama de fila? Fila que eu chamo é aquelas pessoas que falam, eu fui 5 horas da manhã no posto de saúde e não consegui passar hoje. Então, eu acho que hoje o pessoal está chamando isso de fila. Tá. Mas, na realidade, as pessoas estão conseguindo ser atendidas dentro de 3, 4 dias. Isso eu não chamo isso de fila, entendeu? Eu chamo assim, por exemplo, aquela ansiedade de momento aconteceu, mas eu não chamo isso de fila. Nós estamos administrando, há falhas ainda para ser corrigidas nos PSFs, estamos analisando isso, entendeu? Vamos construir um novo PSF no Fundo Renovação 3, já está com o projeto pronto, a área já marcada, já temos 10% dos recursos depositados em conta, que é um dinheiro do Ministério da Saúde, tá? Isso, né, Diego, nós estamos acompanhando isso, nós vamos construir esse ano, iniciar a construção ainda esse ano do PSF do Jardim Renovação 3. Isso, será uma UBS instalada no Jardim Renovação 3, onde ele vai atender a população do Renovação 2, Renovação 3, 25 de dezembro e Coab 4. Então, o projeto está pronto, estamos aguardando a licitação, então, muito em breve, esse ano ainda, vamos construir um novo PSF no Jardim Renovação. PSF ou UBS? PSF, doutor. PSF, vai ser o PSF que vai ser construído, então, para atender esse público aí. A demanda é muito grande, né, Diego? Com certeza, Antônio Cláudio. Diante disso que nós buscamos, com todo esforço, a viabilizar esse convênio para essa construção desse novo PSF no Jardim Renovação. Eu não sei como está agora, mas até antes de eu entrar de férias no mês passado, né, havia muitas reclamações durante a semana aqui de falta de medicamentos na farmácia. Isso está regularizado ou ainda não? O pessoal ainda encontra dificuldades? Existe questão de medicamento, Dona Cláudia. Vale lembrar que você tem praticamente três tipos de medicamentos. Você tem o que faz parte da farmácia básica, do dia a dia, da farmácia da prefeitura. Você tem os não padronizados, que nós conseguimos resolver em grande parte através de um credenciamento das farmácias locais para estar atendendo esses não padronizados. E você tem o de alto custo, que é a responsabilidade do governo estadual e que está em falta. Então, normalmente as pessoas vão na farmácia, eu preciso do Alenia, por exemplo, que é um medicamento aí que todo mundo me reclama. É um medicamento de alto custo, que ele é fornecido pelo governo do estado e está realmente em falta. O pessoal estava reclamando de omeprazol. Omeprazol, às vezes, é questão de logística de compra. Não, isso às vezes acontece de uma semana você fazer uma compra e ela demorar um pouco mais para ser entregue. Mas isso, nós temos recurso disponível para isso e eu creio que já está sanado. Tá, beleza, então, porque essa era uma reclamação que o pessoal vinha fazendo constantemente aqui antes de eu entrar em Fredes. Outra coisa que a gente precisa falar em questão de saúde, e nesse bloco a gente vai usar para falar bastante disso, é a questão da maternidade. Tremenda preocupação, né, Lars? Como é que tá esse ponto? Inclusive, na semana passada, eu até li um manifesto, né, das mães guaranesianas aqui pela maternidade do município. Em que pé está isso, meu amigo? A gente Santa Casa vai ter que fechar a maternidade? Acontece o seguinte, a questão, quando você faz um manifesto, eu acho que esse manifesto deveria ser dirigido não somente ao prefeito, aos vereadores, também ao presidente da República, ao governador de estado, à própria Santa Casa, porque é um problema que não é só do município. É um problema que nós estamos vivendo a nível de Brasil, que ele tem que ser resolvido em conjunto. Para você ter uma ideia, a questão da maternidade, quando eu em janeiro já fiz uma reunião com a Santa Casa, já consegui um remanejamento do nosso orçamento no valor de R$240 mil no ano. Nós já estamos repassando a mais para a Santa Casa, que a Santa Casa não recebia, R$20 mil mensais para ajuda de custo da maternidade. Essa já foi uma ação de imediato minha, né, no início do governo, para poder minimizar essa situação da maternidade. Tá, e como é que pé que tá essas negociações? Ainda corre o risco de fechar a maternidade, Lércio? Existe uma possibilidade da gente fazer ações em conjunto, principalmente com os municípios da região. Isso depende da Santa Casa também. Claro. Tá? Depende dela também. O que que acontece hoje? Hoje nasce em torno de 14, 15, 18 crianças, em média, hoje em Guaranésia. Tá? Para você manter o que a Santa Casa quer, você ia quanto nesse... que a Santa Casa quer, Lércio? Acontece o seguinte, para você manter a equipe que é previsto pela legislação, que prevê que você tem que manter um médico obstetra, um auxiliar, um anestesista, um pediatra de plantão 24 horas. Então, como é que você vai manter uma equipe dessas 24 horas que custaria para você R$244 mil mês para nascer 14 crianças? Isso aqui em Guaranésia, né? Isso aqui em Guaranésia. E o que está acontecendo hoje? Essa parte da regionalização da saúde, nesse caso da maternidade, por exemplo, Guaxupé já existe a equipe montada. Se você fosse pensar financeiramente, você mandaria todas as crianças nascerem em Guaxupé. Mas, por um outro lado, você, a vida toda, todas as crianças nasceram em Guaranésia, como é que você vai fazer isso? E preocupado com isso, eu tive uma reunião essa semana agora com o Dr. Silvio Dias, conversei com a doutora Ieda, para que a gente tente achar uma solução para quem não fecha a maternidade. Se depender de mim, não vai fechar a maternidade. Mas nós temos que buscar soluções em conjunto, porque eu não posso comprometer o orçamento da saúde em função da maternidade. Porque se amanhã eu tirar R$240 mil mensais para a maternidade, eu quebro a prefeitura, eu quebro a saúde de Guaranésia. Então, eles sabem disso. A própria diretoria da Santa Casa, nós tivemos uma reunião com eles na semana retrasada, eles sabem da dificuldade, que o problema não é do prefeito, não é da prefeitura, não é dos vereadores. É um problema que nós estamos vivendo a nível de Brasil, entendeu? Que nós vamos tentar buscar uma solução em conjunto para poder estar resolvendo essa questão da maternidade. Só a prefeitura de Guaranésia não consegue. Não consegue. Teria que regionalizar mesmo, como você havia dito no ano passado. No futuro, acontece o seguinte, o próprio Ministério da Saúde, eles não estão valorizando muito hoje os hospitais de pequeno porte. Eles querem fortalecer os hospitais regionais, porque já existe toda uma estrutura montada para isso, entendeu? E a questão do valor que a tabela SUS paga é muito pouco, realmente não dá para manter uma maternidade. Mas nós estamos pensando em outras soluções, por exemplo, cirurgias eletivas. A partir do momento que a gente fechou um convênio com a Santa Casa de Guaranésia para fazer as cirurgias eletivas extra SUS, a gente já tem um complemento que poderia estar viabilizando a questão da maternidade. Tá? Então, o que a gente chama assim, é fazer um acerto de um pacote. Por exemplo, buscar a Seburgo, que nós estamos conversando, São Pedro da União, que a gente está conversando com eles, entendeu? A respeito deles fazerem parte da Santa Casa também, da questão da maternidade. Eles contribuíram com um determinado valor, e nesse valor nós não vamos chegar nunca nos 240 mil, mas que a gente chegasse em 50% do valor, 30%, porque daria para iniciar um acordo para que a maternidade fosse mantida em Guaranésia. Mas depende de todas essas conversações ainda. Então, a maternidade ainda corre o risco de ser fechada. Ela corre um risco realmente, tá? Vamos lá, deixa eu pegar aqui os ouvintes que estão participando com a gente, mandando abraços, parabenizando. Antônio Cláudio, aqui é o Gordo Isaac, manda um abraço aí pro Laércio e pro Diego, parabéns pelo trabalho deles. Vamos ver quem mais aqui também está parabenizando. Antônio Cláudio está participando aqui. Parabéns aí pelos primeiros 100 dias, procurando fazer diferença. Qual o projeto para a antiga FEPASA próximo à Vila Cruzeiro? Giovanni Moraes está mandando essa aí. Qual é o projeto? Tem alguma coisa lá, Diego, Laércio? Nós estamos fazendo estudos diversos, né? A questão da FEPASA mesmo, a gente está estudando aí de que forma a gente conseguiria transferir esses bens, né? Esses bens imóveis para a prefeitura. se seria através de lei ou se seria através de cessão. Então nós já estamos iniciando um estudo para poder transferir esses bens, esses imóveis para a prefeitura, mas é um projeto também que deve acontecer aí para o futuro. Bom dia, Antônio Cláudio, aqui é Ivone, quero parabenizar aí o prefeito Laércio, o vice Diego, pela excelente administração. Deixa eu ver quem mais aqui, tem muita gente mandando abraços, alôs e parabéns. Tem mais aqui, pergunte para o Laércio Diego o que eles pensam em fazer sobre a estrutura física da cidade, tipo abrir uma rua em algum lugar inusitado, modificações em ruas e bairros. Aproveitar aqui a pergunta desse ouvinte que não se identificou aqui, mas essa questão das mudanças aí das ruas, né, das mãos das ruas, muita gente concordou, muita gente foi contra. Por que isso, Laércio? Não estava dando certo do jeito que estava? Quando, Cláudio, eu estava até agora, antes de entrar aqui, né, ao vivo no programa, falando com o Júnior Queiroz aqui, a respeito dessas mudanças que nós iniciamos. Nós estamos fazendo pequenas mudanças pontuais, né, e analisando essas mudanças, para que elas surtem efeitos que a população espera, que nós estamos governando para a população tem que se sentir bem. Ontem mesmo passei em frente ao polo esportivo. Se você descer o polo esportivo, por exemplo, você não vira a esquerda para o polo esportivo, você tem que descer reto. Assim mesmo, você tem que fazer a curva lá, você não consegue, você tem que girar de volta, quer dizer. Então isso tudo nós estamos avaliando com muito cuidado. Igual teve uma pessoa que comentou lá no Facebook lá, é para meia dúzia de pessoas, muito pelo contrário, é para a população toda. Entendeu? Então, todas as pessoas que eu comentei, que eu falei das mudanças, deram os parabéns pelas mudanças que nós iniciamos. Pequenas, pontuais, locais, mas nós vamos avaliando aí a necessidade. Vão continuar, então, essas mudanças? Vão continuar. Essa semana mesmo, nós vamos fazer essa mudança da rua ligando o polo esportivo, tá? Descendo, tanto o polo esportivo com a mãe rainha. Nós vamos deixar essas duas ruas descendo para o Renovação 3 com mão dupla. Nós vamos fazer isso já na semana que vem. Não seria necessário um estudo mais profissional, mais especializado na área, o Laércio? Eu já tive uma reunião. Não ficar esse negócio de achismo, mas eu acho que vai dar certo assim. Não, a gente faz com certeza, entendeu? Nós temos com certeza daquilo que a gente está fazendo. Já conversei com o sargento da polícia, comentei a respeito dessas ruas, tá? Ele concordou. Tudo aquilo que a gente faz em parcerias com ele também. Nós estamos pensando no futuro, mais adiante, em fazer um plano diretor, aonde a gente vai traçar, inclusive, o trânsito de Guaranésia também, mais bem definido, tá? Mas no momento, até que se faça isso, se faz necessário essas mudanças de imediato. Bom dia, Antônio Cláudio, manda um abraço aí pro Diego, pro Laércio, gostaria que perguntasse a respeito dos terrenos para prestação de serviços, né? Pequenas empresas aí que prestam serviços no município. Como é que tá isso, Laércio? Antônio Cláudio, de início já preocupado com a geração de renda, de emprego, a gente já iniciou na semana passada, nós já fizemos o levantamento topográfico de uma área onde a gente vai conseguir beneficiar o mini e pequeno empreendedor com cerca de 60 lotes. Lotes esses que vão variar de 400 metros a 1.200 metros quadrados, dependendo do porte da empresa. E isso, dentro de 60 dias, a gente já deve estar mandando o projeto de lei para a Câmara para fazer essas doações. As doações vão ser feitas através do chamamento público. Tá? Lembrando bem, essas doações serão feitas para as empresas já existentes, para aqueles que já estão no ramo de atividade e depende de um local para poder ampliar o seu comércio, o seu empreendimento. Bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de saber quando vocês vão arrumar a ponte do bairro dos Baleiros. Já faz tempo que caiu. Tempo demais. Qual a data para o início? Tem previsão? Antônio Cláudio, acabei de falar dessa ponte agora há pouco. E para você ter uma ideia, nós já fizemos o levantamento de custo dessa ponte e já está pronto. Tá? Nós devemos já, dentro dos próximos 10 dias, já publicar uma licitação para que possamos resolver essa ponte ainda o mais rápido possível. Já está pronto, o projeto já está pronto. Falta a licitação, mas já vamos fazer isso já em pouco tempo. Parabéns, Laércio, parabéns, Diego e toda a sua equipe por tudo de bom que vocês têm feito. A Helena Marangoni está mandando esse abraço aqui para vocês. Antônio Cláudio, aqui é o Nelsinho, gostaria de perguntar sobre o campo lá no Renovação 3. Vai sair ou não? Campo de futebol no Renovação 3, Diego. Tem alguma coisa para falar? É o Nelsinho que está perguntando? Nelsinho. Aproveito, um abraço, Nelsinho, toda a família. Havia um projeto inicial das gestões anteriores para construir um estádio, um campo de futebol lá no fundo do Jardim Renovação. Só que nesse local, nossa administração viu por bem construir um PSF, que é esse PSF que falamos no início da entrevista. Eu trago em primeira mão a todos os ouvintes, em especial o Nelsinho, que fez a pergunta, de que teremos um estádio municipal em Guaranésia. Já temos o local escolhido. Será na Coab 3, atrás onde serão construídas as casas populares da Coab, que serão os prédios. Sim. Então já fomos ver o Laércio, o local, já tem até terraplanado, entendeu? Então vamos ter um campo de futebol que será na Coab municipal. 3, municipal, é importante frisar isso aí, um estádio municipal de futebol, viu, Nelson? Pode ficar tranquilo que vamos honrar esse compromisso nosso, que inclusive foi de campanha. Isso, estava no plano de governo. Giovana Ferreira, parabéns, Laércio, parabéns, Diego. Oi, Antônio Cláudio, aqui é a Priscila da Fazenda Catitó. Eu gostaria de saber sobre o projeto Pilates, pois há mais de um mês minha mãe procurou ajuda para o meu problema de coluna e ela ainda não teve retorno. Desculpa a insistência, pois eu não posso ficar sem o tratamento. Muito obrigado, confiamos em você, Laércio, aguardamos notícias. É, mandar um abraço aí pro pessoal da Fazenda Catitó. Com relação ao Pilates, vale lembrar que é um tipo de procedimento feito através da fisioterapia. E o Pilates, nós não temos equipamentos necessários para que se faça o Pilates dentro da nossa clínica de fisioterapia. E já estamos providenciando o credenciamento desse tipo de procedimento e no mais tardar, até 30 de abril, nós já vamos estar publicando já o credenciamento, né, para poder realizar esse procedimento. Bom dia, Antônio Cláudio, meu nome é Ana, moro no residencial Varanda do Peixe, procurei a Secretaria da Educação essa semana para pedir condução para minha filha de 13 anos, que estuda no ginásio, pois essa mesma segunda-feira, ao voltar da escola, foi seguida por marginais, fui recebida, mas não consegui nada. Aliás, a resposta foi que, infelizmente, não estava acontecendo só com minha filha. Minha pergunta seria, será que tem que acontecer o pior para acharem uma solução? Vale lembrar, Antônio Cláudio, que a gente trabalha com um orçamento que foi feito anteriormente, no ano passado, e que ainda não contempla esse tipo de ações, né, de transporte. Mas a gente está preocupado com isso, nós estamos pensando aí em colocar essa circular interna, né, dentro da cidade, que poderia estar resolvendo esse problema. Mas isso está avançando, as conversas estão avançando, de imediato nós vamos conseguir, mas está dentro do nosso planejamento. Bom dia, Antônio Cláudio, gostaria de saber do Laércio e do Diego o que eles podem fazer para nós do Renovação, né? Já falaram aí que vai ter a construção de um PSF, pois queremos que o que foi prometido por ele, um parquinho, academia ao ar livre, e se ele pode fazer alguma coisa para evitar que vacas e cavalos destrua as árvores que nós plantamos. Me desculpa, mas eu preciso dessa cobrança, pois votei em você, Laércio, com confiança. E aí, é o Marcos que está fazendo essa pergunta. O Márcio também, né, que tem que mandar um abraço pro Márcio aí também, que faz um trabalho maravilhoso no Fundo da Renovação, um trabalho de iniciativa própria, em conjunto com os moradores locais. Para dar uma boa notícia para ele, a Academia de Ar Livre já está sendo liberada, né, e dentro dos próximos 30, 40 dias, a gente já deve estar instalando a academia lá. E com relação às demais necessidades do bairro, nós estamos preocupados. Uma das necessidades lá que a gente deve estar resolvendo no prazo de 60 dias também, a iluminação do loteamento do Renovação 3, lá que está pendente ainda, nós já devemos estar viabilizando, nós estamos contratando nessa semana agora o engenheiro para que possa fazer o projeto da eletrificação, isso já vai melhorar bastante o bairro do Renovação 3. Valquíria Silva, parabenizando vocês. Senhor Genésio Pedrosa, estou sentindo falta do senhor Genésio, falava com ele todos os dias. Casa Popular, vai sair logo ou não? Antônio Cláudio, a casa das Coabs que a gente falou agora há pouco. Com relação ao seguinte, o primeiro dia, quando a gente até estava em Belo Horizonte, recebemos uma fotografia daquela fila enorme de pessoas aguardando com aquela ansiedade, aquela expectativa atrás de uma casa. E a gente viu aquilo que realmente há uma necessidade muito grande na nossa população, tendo em vista esses mais de 10 anos aí, e que as pessoas necessitam, estão carentes de uma moradia. E aquilo até me emocionou na hora, ainda mostrei pro Diego ainda, né, a emoção de ver que há essa necessidade. E diante disso, nós fizemos várias viagens a Belo Horizonte, tentando viabilizar a construção dessas casas. Vale lembrar para a população que a gente gostaria muito de fazer as casas. Mas as casas, para que a gente faça essas casas, a gente necessita de infraestrutura, de ruas com infraestrutura, água, luz, esgoto e asfalto. E no momento a prefeitura não tem dinheiro para isso. E como nós temos uma área já pronta, que tem luz, água, esgoto e asfalto, nós optamos pelos prédios. Então, a princípio, nós vamos construir 12 prédios, com 16 apartamentos, cada prédio desses, 4 andares, num local onde a infraestrutura já está pronta. Tá? Nós vamos atender com esse primeiro projeto nosso 200 moradias através dos apartamentos. 200 famílias. E para você, o que mais nos assustou foi a quantidade dentro dessa pesquisa, de pessoas que responderam a pesquisa. Quantas pessoas? Foram 2.597 fichas preenchidas, Antônio Cláudio. Uma demanda muito grande. Então, com isso, nós estamos com toda a documentação pronta junto à Coab. Segundo a diretoria da Coab, a obra vai ser licitada em junho ou julho. E a gente espera que até setembro já inicie-se a construção dessas casas, desses apartamentos. E o próximo passo também, Antônio Cláudio, a Coab vai fazer essa viabilidade social diante dessas fichas que foram preenchidas. Talvez esse número de casas à disposição nossa até aumente, diante da alta demanda. De alta demanda, exatamente. Inscrições, de respostas a essa pesquisa. Exatamente. Então estamos muito otimistas. Isso também, Antônio, é bom frisar e destacar o respaldo que o Laércio, o nosso prefeito, tem em Belo Horizonte. As portas estão abertas do governo de Minas para a nossa administração. Isso é muito importante. A gente vê prefeituras correndo atrás e nós estamos passos adiante em relação aos outros municípios. Isso mostra o arrojo do nosso prefeito Laércio diante do governo de Minas. Mas isso também foi conseguido por Arceburgo e agora também Guaxupé anunciou. O que aconteceu? A Coab abriu as portas lá, tem muito dinheiro sobrando dentro do governo? Você sentiu isso de que vocês conversaram lá com o governador de Minas? Acontece o seguinte, a construção da Coab não depende de recurso do governo, do estado. A Coab é apenas uma intermediária, onde após a licitação da obra, quem libera os recursos para a Coab está iniciando a construção, é a Caixa. Então, é um recurso que está disponível através da Caixa, mas ele é viabilizado através da Coab. Tá? E nós saímos na frente, nós estamos entre os 10 municípios. Foi a primeira cidade da região. Nós estamos entre os 10 primeiros municípios do estado de Minas Gerais que já entregou toda a documentação para que essa obra fosse possível em Guaranese. É bacana. Vamos fazer um intervalo em comercial. Primeiro, daqui a pouquinho a gente volta continuando esse bate-papo. Você continua enviando a sua pergunta para o 991-248325 ou 992-04-2222. É o programa Expresso no ar até às 14 horas. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso. Expresso. O seu programa de sábado. Horas e 50 minutos, é o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, na sua edição de número 406. Hoje recebendo por aqui o Laércio Sintra Nogueira, prefeito de Guaranés, e o Diego de Castro, vice-prefeito de nossa cidade. Muitas perguntas chegando, já vou adiantando aqui que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, tá bom? Infelizmente, né? São várias e várias perguntas que estão chegando aqui, mas essa pergunta aqui chegou hoje de manhã, Laércio, antes até do programa ir ao ar, que é do Geraldo e da Rose Casagrande, né? O Geraldo mandou, a Rose também mandaram, comerciantes importantes aqui da nossa cidade, e eles perguntam o seguinte: bom dia, Antônio Cláudio, bom dia, Laércio, bom dia, Diego. Gostaria de saber se eles pretendem de alguma maneira incentivar o comércio local, se tem algum projeto ou planos para essa área. Percebo muitas vezes que muitas cidades vizinhas incentivam e apoiam seus comércios e que cada vez se torna mais difícil o empresário de Guaranésia se manter motivado em crescer e ter diferenciais, já que cada vez mais temos concorrências desleais. Lojistas de cidades vizinhas entram, fazem propaganda, vendem seus produtos sem ao menos possuírem alvarás. Ambulantes que vendem seus produtos em nossa cidade sem pagar nenhum imposto, não emitem nota fiscal, não se responsabilizam perante o consumidor em relação a defeitos e nem eventual mau funcionamento de seus produtos. Muitas vezes vêm, enganam os consumidores e simplesmente desaparecem. Se quisermos fazer propaganda em outras cidades, ela dá como exemplo aqui Guaxupé, temos que pagar e retirar alvarás e ainda enfrentar tanta burocracia em papéis. Isso se torna tão difícil ou quase impossível se encaixar nas exigências por eles estabelecidas. Um exemplo, né? Ela disse aqui, o Natal de Luz, lá de Guaxupé, que é um exemplo de incentivo. Recentemente o prefeito sancionou e agora é lei ter uma verba que é destinada para que seja realizada no final do ano enfeites e eventos para atrair pessoas de cidades vizinhas para a cidade na intenção de movimentar o comércio. E aí, senhor Laércio Sintra Nogueira, vai dar nessa gestão para incentivar o comércio local? A gente já é preocupado realmente em valorizar o nosso comércio, como a gente já citou anteriormente, essa ação aí de estar doando os terrenos para o micro e pequeno empreendedor. Nós já tivemos logo no início do ano já um problema ligado ao comércio local, que foi essa feira do Brás, que passa nos municípios, eles pediram um alvará para que essa feira realizasse aqui, junto à Estação 33. E eu, em contato com o presidente da Associação Comercial, que é o Luizinho, né, do Matão, muito amigo, uma pessoa assim, muito dedicada também, que aproveito o momento para mandar um abraço para ele, eu fui prontamente a negar e não liberar esse alvará para que essa feira viesse para Guaranésia. Isso já preocupado com o nosso comércio local. E nós estamos de portas abertas dentro da prefeitura, através de todos os comerciantes da cidade, através do presidente da associação, em buscar alternativas, em parcerias com eles, para que a gente possa viabilizar um comércio mais eficiente, um comércio onde ele tenha mais valor, que as pessoas não saiam de Guaranésia para poder fazer compra em Guaxupé. Então nós estamos prontamente. Essa ação aí da Feira do Brás já foi uma ação que a gente negou o alvará para eles, tá? Correndo risco até, inclusive, que muitas cidades entraram na justiça, inclusive, para conseguir esse alvará, mas nós nos respaldamos bem aí e fizemos essa negativa para eles, pensando já nisso. Mas estamos falando novamente, aberto para ouvi-los e buscar alternativas em conjunto para melhorar o comércio local. Essa questão da campanha Natal de Luz, né, que acontece em Guaxupé, há algum projeto para fazer isso aqui em Guaranésia, Diego? Isso atrai muita gente, né? Com certeza, Antônio Cláudio. Essa é a nossa preocupação, inclusive a nossa Secretaria de Cultura e Turismo, nos próximos dias, buscará esse encontro junto com a Associação Comercial para já planejarmos um Natal, se não for de luz, um Natal iluminado aqui em Guaranésia. Então temos essa preocupação, será através da nossa Secretaria de Cultura e Turismo, que irá sentar junto com a Associação Comercial e os comerciantes para que ainda neste final de ano tenhamos um Natal iluminado aqui em Guaranésia, justamente para tentar segurar os guaranesianos aqui no nosso município e movimentar o comércio local. Então isso vai acontecer? Temos essa preocupação, Antônio Cláudio. Vai partir de vocês ou os comerciantes vão ter que ir lá buscar isso até você? Em conjunto, Antônio Cláudio. Acho que a prefeitura está de portas abertas, como o próprio prefeito Laércio já disse. O nosso governo é participativo, a prefeitura está de portas abertas aos comerciantes, à associação comercial, e em conjunto vamos encontrar uma solução rápida, porque a gente já tem que começar um planejamento, claro. Temos que trabalhar com um planejamento para que no final do ano tenhamos um Natal iluminado. Eldo Pratinha, parabenizando vocês. Paulo de Souza, sobre os buracos no bairro Renovação. Vem aí uma operação tapa-buraco ou isso está muito distante de acontecer? Já fizemos a licitação na semana passada e a semana que vem a equipe, né, da empresa Pave 10 já estará na cidade já fazendo essa operação tapa-buraco. Vamos iniciar pelo Jardim Renovação e logo em seguida pelo Jardim dos Ipês. Jardim dos Ipês, exatamente. Isso vai acontecer então nesses dois bairros ou vai... Não, na cidade toda. Cidade toda. Outra questão que me preocupa bastante também é a questão da sujeira, né? A gente está com a cidade bem suja, Laércio. E como é que a gente vai resolver isso? Porque me parece que o Departamento de Obras, eu lembro quando o Júnior veio aqui, ele reclamava não, mas dizia do pouco número, né, de funcionários à disposição deles. Então, como é que a gente resolve esse problema? E não adianta também limpar a cidade hoje e amanhã a população sujar. Né? É. Vamos ser bem claros e deixar de ser demagogo, né? Porque isso acontece. Exatamente. Essa semana, preocupado com a questão da limpeza, né? A nossa cidade está suja, tem muito entulho nas ruas. E preocupado com isso, e diante das limitações do nosso quadro, né, até mesmo de maquinário, de funcionários, nós fizemos uma contratação direta com a MOG, que na terça-feira a MOG estará aqui com dois caminhões, mais uma retroescavadeira, para que a gente faça, durante os próximos 10 dias, um mutirão da limpeza. Tá? Após isso, vale lembrar bem a população, que nós vamos orientar a população, que quem tiver entulho, terá que chamar a caçamba. Nós não vamos recolher mais entulho a partir dessa data. Tá. E outra coisa, aquele que jogar o entulho, ele vai ser notificado, entendeu? Notificado a retirar esse entulho. Nós faremos apenas a limpeza dos galhos, né? Que estão nas ruas da cidade. Mas após esse mutirão da semana que vem, a população já fica ciente. Nós temos que pedir a colaboração de todos para que a cidade continue limpa. Nós vamos fazer a nossa parte e esperamos que a população faça a sua parte também. Deixa eu botar um pouquinho na saúde aqui, porque não sei se foi essa semana ou semana passada, eu vi no Facebook lá que vocês inauguraram uma nova casa de apoio lá ao Vênus. Doutor Cláudio, a questão da casa de Alfenas... Não, primeiro, por que mudar lá? Acontece o seguinte, antes a gente tinha uma casa em Alfenas que atendia bem a população, tudo, mas era uma casa que tinha apenas um banheiro, não tinha acessibilidade, uma casa assim que, diante dessa demanda agora que aumentou, para você ter uma ideia, antes quem fazia quimioterapia, que fazia tratamento de oncologia, fazia a quimio em Alfenas. E a radioterapia ia para Poços de Caldas. Agora, nós inauguramos recentemente em Alfenas a radioterapia também. Então, todo o tratamento de oncologia, ele está sendo feito dentro de Alfenas. E com isso, aumentou a demanda da necessidade de uso da casa. Tá? Pensando nisso, o que aconteceu? Nós procuramos uma casa mais próxima ao centro de oncologia, que desse condições e comodidades melhores para a população. Essa casa, hoje, ela tem 10 cômodos, 3 banheiros, tá? E dá uma condição melhor e com custo praticamente pouco maior, bem pouco maior do que a gente se pagava antes na outra casa. Pensando nisso, nós fomos lá e alugamos essa casa, tivemos o prazer de estar com todo o pessoal que utiliza da casa lá na semana passada, e foi assim, pensando na comodidade realmente do paciente que precisa de tratamento em Alfenas. Bairro Alto da Boa Vista. Recebi algumas reclamações do pessoal, dos moradores do bairro Alto da Boa Vista, porque a prefeitura parece que passou a máquina lá, mas não cascalharam. E aí ficou pior ainda a situação. Tem algum plano para lá? Como é que tá, Diego? É que, Antônio Claudinho, é que infelizmente coincidiu com uma chuva que deu há 2 dias atrás e acabou atrapalhando a finalizar o serviço. Mas a partir de segunda-feira, com o tempo melhor, se Deus assim permitir, o departamento de obras voltará a esse bairro e finalizará o serviço e jogará todo o cascalho necessário para melhor atender os moradores daquele local. É que, infelizmente, a chuva acabou atrapalhando o trabalho feito na semana passada. Mas o serviço vai ser finalizado? Com certeza, então, a partir de segunda-feira, o tempo assim ajudar, o departamento de obras voltará no local para finalizar o serviço. Bom dia, Antônio Cláudio, parabéns ao Laércio, parabéns ao Diego. Pergunta para o Diego aí sobre fazer identidade aqui em Guaranésia. Você tem algo a dizer, Diego? Sim, Antônio Cláudio, é uma coisa que eu corro atrás desde a época enquanto vereador. Eu me lembro que você falou algumas vezes. Exatamente, Antônio Cláudio. É uma luta grande. Graças a Deus, através do Laércio, vamos assinar um convênio junto com a Polícia Civil, o Instituto de Identificação, para que nos próximos dias, quem sabe até ainda neste mês, a gente consiga expedir carteira de identidade aqui no nosso município. Está muito bem encaminhado, o Laércio já assinou o convênio, estamos aguardando a resposta de Belo Horizonte para que a gente possa já expedir carteira de identidade em Guaranésia. Lembrando, você falando em Polícia Civil, vamos lembrar ainda que através da parceria com a Polícia Civil local e com o nosso apoio junto ao Estado de Minas Gerais, conseguimos mudar a delegacia de local, né? Hoje ela fica aqui próximo ao quartel da polícia, dando condições melhores de trabalho para o delegado e toda a sua equipe, tá? E então, quer dizer, vale lembrar também, né, que a delegacia está funcionando em novo local. Exatamente, isso é um avanço importante, porque todos sabem onde era a delegacia, não havia nenhuma acessibilidade. Agora, onde está a delegacia, é um local amplo, onde dá toda a estrutura para a Polícia Civil poder trabalhar. A gente vai receber o Dr. Walter aqui no programa, já até combinei com ele. Pergunta para o Laércio sobre as cirurgias, é a Ana Paula. Questão de cirurgias, Laércio. Tem muito aí na fila também? Dona Cláudio, hoje nós temos aí cerca de 350 cirurgias aguardando, né? Uma demanda reprimida que nos assusta. Preocupado com isso, tive em Alfenas na semana passada, reunido com o prefeito de Alfenas, que, para você ter uma ideia, hoje a saúde, os recursos que vêm do governo, tanto federal como estadual, eles são repassados para o município de Alfenas, que é a gestão plena, que administra esses recursos, aonde viabiliza essa cirurgia através do SUS. Mas se a gente for depender do SUS para poder fazer essa cirurgia, a gente jamais terminaria com essa fila tão grande que nós temos hoje. Pensando nisso, nós já mandamos na semana passada um projeto de lei para a Câmara que nos autoriza a repassar recursos para o Cislagos e para o Fundo Municipal de Alfenas para que a gente possa estar comprando esse serviço. Veja bem, pelo preço que se paga pelo SUS, jamais a gente conseguiria viabilizar essas cirurgias. E dentro desse projeto de lei também, a gente pede autorização para que se crie uma tabela diferenciada do SUS para que a gente possa estar realizando essas cirurgias. Após a aprovação dessa lei, nós vamos ter condições de repassar recursos para o Cislagos, para você ter uma ideia. O Cislagos compra, para você ter uma ideia, oftalmologia. Nós pagamos hoje em torno de R$60 uma consulta. Pelo Cislagos a gente consegue essa consulta por R$35. E além disso, através dessa nova proposta do Cislagos, o médico vai vir atender nos municípios. Então, por exemplo, você pega dermatologista. Nós temos hoje 150 pessoas na fila aguardando. o médico vem aqui e atende 50 consultas numa semana, e dentro de um mês a gente consegue regularizar isso através desse projeto de lei. A questão das cirurgias também, já fizemos uma reunião com a Santa Casa de Alfenas, onde a gente está aguardando também essa liberação da tabela SUS, né? Que a gente possa estar criando valores não indexados nessa tabela, mas valores que sejam viáveis através de cirurgia, através de Guaxupé, da Santa Casa de Alfenas e da Santa Casa de Guaranese, para que a gente viabilize isso nos próximos 90 dias, diminui, que a gente possa diminuir essa fila. Não foi ideia de nenhum vereador isso não, né? Não. É importante também, Antônio Cláudio, aproveitando o gancho sobre a saúde, informar para a população também um grande reforço que nós vamos receber na saúde, que é um recurso de R$500 mil, que será aplicado na ajuda de custeio na saúde. Desses R$500 mil, R$400 mil foram destinados pelo deputado federal Rodrigo Pacheco, do PMDB, e os outros R$100 mil pelo deputado federal Diego Andrade, do PSD. Então é um reforço muito importante, onde vamos acabar com as filas de exames e cirurgias. Então são R$500 mil que vai chegar agora em junho no nosso município, para a gente poder diminuir ou terminar com essa questão da demanda grande de saúde. Bom dia, Antônio Cláudio. Vera Rodrigues. Bom dia, Antônio Cláudio. Queria saber do Laércio sobre a circular da prata, porque a circular que tá só pode vir se for para consultar ou tomar vacina. Só que a população da prata precisa vir pagar contas, ir no banco, no mercado, porque não é todos que têm carro. E aí vai colocar outro, ou vai liberar para a população vir na circular. É a Vera da Vila Cruzeiro que está participando. Deve ter algum parente lá na prata. E também, com a mesma pergunta aqui, a Joana Terezinha: por que os ônibus escolares não podem trazer pessoas que moram na zona rural para poder vir no médico, por exemplo? Não seria uma boa? Não pode, né? A questão do Distrito Santa Cruz da Prata, aproveitar e mandar um abraço para todos os moradores do Distrito Santa Cruz da Prata, onde a gente tem um carinho especial, onde todos lá me chamam de Lercinho, né? Então aumenta muito a responsabilidade de fazer alguma ação assim diferenciada para o Distrito Santa Cruz da Prata, que realmente é necessário. Com relação ao transporte, nós estamos publicando agora, na semana que vem, uma licitação para transporte do Distrito de Santa Cruz da Prata para a Guaranésia. Estamos criando, dentro da licitação, os PASSE, onde, por exemplo, além desse ônibus trazer os funcionários e os pacientes que vão ser atendidos pela saúde, vai trazer as outras pessoas também, através do PASSE que nós estamos criando, para que essas pessoas possam estar sendo transportadas também. Isso já vai acontecer na primeira semana de maio. Isso pode? Vai trazer essas pessoas junto com o pessoal doente para a saúde? As pessoas que vão adquirir esse passe vão pagar para isso, entendeu? Então eles vão pagar e vão poder estar vindo junto com as pessoas transportadas. Você tem uma ideia, tem dia que vem 10 pessoas, o ônibus vem vazio, com 40 lugares vazio. Então eu acho isso aí que não é lógico. O Ricardo Aparecido quer saber quando vai ser consertada as lâmpadas na pista de skate em frente ao SESG. E aí, Dieguinho? É importante essa reclamação do ouvinte. Qual o nome dele? É Ricardo, né? Ricardo Aparecido. Eu estou anotando aqui, Ricardo, e vamos passar para a empresa responsável pela iluminação pública, a CSC, para que ela resolva nos próximos dias esse problema aí. É uma praça que eu tive o prazer, enquanto vereador, conseguir o recurso para que fosse construída aqui na nossa cidade. Então está anotado aqui, vou passar para o pessoal da empresa para que ela solucione esse problema. Falando em questão de iluminação, no grupo do Expresso, lá tem uma briga constante a respeito do poste, do trevo aqui. Acho que era um poste, agora são dois postes. E aí, Diego, de quem é a responsabilidade? Da prefeitura? É da DR? É a responsabilidade da prefeitura. Mas o engraçado, né, Antônio Cláudio, que todo mundo reclama no Expresso, mas ninguém fala quem derrubou esse poste, né? O engraçado é isso. Até agora não apareceu o culpado. Quem que derrubou o poste daquele tamanho? Ninguém se manifesta. Mas nós já estamos tomando a providência, já temos o orçamento, já está na mão da empresa para ela poder fazer a troca. Inclusive tiraram a iluminária, disseram que foi furtada. Não, foi a própria prefeitura que foi lá para se... com cautela, para preservar, para não haver o furto, já guardamos essa luminária. Estamos agora aguardando que a empresa faça a substituição. Beleza. Então está tudo muito bem encaminhado. É que é burocrático, né, Antônio Cláudio? Certas coisas demoram um certo tempo, mas... Mas vocês têm ciência disso. Sim, mas ninguém sabe quem derrubou, né, Antônio? Só falando na questão do poste novo, eu tive uma reunião na quinta-feira agora com o Machado, que é o gerente da CEMIG. E ele falou lá, estou te dando uma boa notícia, o poste vai ser retirado na semana que vem. Né? Então a gente já está aguardando que vai dar certo. Sou o João Batista Lombardozzi, pergunta se todas essas novas contratações de funcionários realmente foram necessárias. e se terá recursos para manter essa folha de pagamento? Obrigado. Uma boa pergunta em bom momento, tá? Porque às vezes muitas pessoas falam, Laércio está enchendo a prefeitura de gente. Já ouvi falar em torno de 50 pessoas então, nas redes sociais. Vou dar um dado aqui muito importante para toda a população, que hoje a questão da transparência, ela tem que ser muito tem que ser transparente, né? Então a transparência hoje ela tem que ser mostrada. Para você ter uma ideia, Dona Cláudia, nós temos hoje na prefeitura, entre funcionários inativos, contratados e efetivo, nós temos 615 funcionários hoje dentro da prefeitura. 615. No mesmo período, 31 de março do ano passado, haviam 624 funcionários. Então, hoje, se você pegar o mesmo período, 31 de março, e o período de hoje, nós temos 9 funcionários a menos, no geral, dentro da prefeitura, do que havia em 31 de março de 2016. Então, vale lembrar, o que acontece hoje? Nós não temos nenhum processo seletivo em vigor, nós não temos nenhum concurso público em vigor, e nós temos funcionários aposentando, se exonerando, tá? Então, com isso, há uma necessidade de contratação. Então, todo mundo vê a contratação. Ó, contratou-se X, por exemplo. Nós abrimos a questão dos estagiários, tá? Que tem um custo bem menor para a prefeitura e nós estamos valorizando o estudante também. Então, nós estamos contratando estagiário. Então, a pessoa vê um estagiário trabalhando lá, ó, está enchendo a prefeitura de gente. Mas é um estagiário que tem um custo mais barato e ajuda muito a prefeitura com a sua experiência, principalmente nas áreas onde eles estão trabalhando. E essas contratações foram para justamente substituir quem aposentou e quem se exonerou. Já que a gente está nessa questão de boatos, porque eu ouvi boatos que eram em torno de 50 pessoas, que o Laércio tinha contratado mais de 50 pessoas para encher a prefeitura de gente, tal, ainda no campo de boatos eu ouvi também que nesses primeiros 106 dias, né, tem mais de 100 processos anônimos no Ministério Público. É isso mesmo, Laércio? Doutor Cláudio, desde o início, para você ter uma ideia, nós tivemos uma reunião com o Ministério Público, e hoje, com o portal de transparência, todo mundo tem acesso a todas as contas, a todos os atos do prefeito. E me deixa muito tranquilo saber que mais de 100 denúncias que houveram anônimas ao Ministério Público. Então existem, existem mais de 100 denúncias. São, né? mais de uma denúncia por dia, Antônio Cláudio. Por dia. E o que anônimas. E o que acontece? Tudo isso foi, não sei se a oposição ou quem que fez isso, qual o interesse dessas pessoas que estão fazendo essas denúncias, em denigrirem a nossa imagem junto ao Ministério Público. Mas pelo contrário, que nos deixa feliz, que praticamente todas essas denúncias foram arquivadas pelo Ministério Público. Por quê? Foram todas infundadas. Isso nos dá a certeza e a garantia que nós estamos no caminho certo, que estamos fazendo uma administração séria, transparente, honesta e pensando na população de Guaranésia. Para fechar esse bloco aqui, a Roberta Soares mandou a seguinte pergunta. Tomei a liberdade de enviar uma pergunta para o senhor prefeito Laércio Sintra, por aqui. Ah, ela explicou aqui que ela não teve condições de mandar pelo WhatsApp. Se pode me fazer essa gentileza. A pergunta é, eu fiz um requerimento protocolado solicitando cópias digitais na Prefeitura Municipal de Guaranésia. Essa terça-feira, dia 11 de abril, recebi um telefonema da servidora pública, ela cita o nome da servidora, do departamento pessoal, me comunicando que o material solicitado já estava separado. Porém, eu teria que pagar uma taxa de tributos para custeio das cópias e liberação da documentação. Então, no mesmo dia, procurei o tributos, onde fui encaminhada para o jurídico, sendo recebido, ela cita o nome de mais dois funcionários, foi aí que veio o meu questionamento a eles. A lei 12.527 de 2011, que é a lei de acesso à informação, me dá o direito à isenção dessa taxa de cobrança, o acesso à informação, podendo tirar fotos e cópias ou o departamento me enviar via e-mail. Então, uma funcionária ligou para o departamento pessoal pedindo que a outra funcionária colocasse o material à minha disposição e me enviasse via e-mail. Foi quando a diretora do departamento disse que não, que só liberaria o material mediante o pagamento da taxa passando por cima do jurídico. Daí a minha pergunta: vão me dar esse direito ao acesso à informação ou terei realmente que pagar essa taxa? Cadê a Guaranésia mais humana pregada por essa nova gestão? Lembrando que cada cópia tem um custo de 75 centavos, mais caro que em qualquer outro lugar. Não querem me liberar o material para tirar cópia em outro lugar mais barato. E aí, Laércio, como resolver a situação aqui para Roberta Soares? Boa pergunta da Roberta aí, aproveitar para mandar um abraço, né, para ela, para toda a família aí. A Roberta que trabalhou na prefeitura, fez um bom trabalho, a gente reconhece isso, né? A gente sente muito essa questão aí, desse impasse. Mas lembrando também que há 3 anos atrás eu precisei de uma documentação também na prefeitura e tinha que pagar essa taxa para realmente pegar essa documentação. O que acontece é o seguinte, toda a documentação da prefeitura está disponível ao funcionário ou a qualquer cidadão. Se ele quiser ver a documentação, está livre, ele pode ir lá folhear toda a documentação. Só que quando você precisa de cópias, por exemplo, que há uma quantidade enorme, existe um custo para isso. E esse custo está fixado em lei, entendeu? Agora, se ela quiser ir lá pegar a sua documentação, ela pode, inclusive, fotografar esses documentos. Isso é público, entendeu? Isso não existe problema nenhum. Agora, a questão das cópias, existe realmente um custo já estabelecido em lei para a gente poder estar fornecendo. Perfeito. Cleiton Oliveira está mandando pergunta, Carmo Rosa, Cleide Madeira, Tereza Leite, muitas outras chegando ali no WhatsApp, mas eu preciso fazer um intervalo comercial. Volto na sequência batendo papo aqui com Laércio e Diego, prefeito e vice de Guaranésia. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. É o programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até as 14 horas, daqui a pouquinho batendo papo com o pastor Giovanni Cesário, da Igreja Presbiteriana aqui de Guaranésia. Hoje também tem a participação da dupla Lelo e Juan, tá? Fique ligado aí no programa Expresso. Tereza Leite está perguntando aqui se vai ter condução para levar pessoas idosas para a hidroterapia. Tem alguma coisa sobre isso, Laércio? Já tive uma reunião com a Ana Cristina na semana retrasada. Eu acho que quem faz a hidroterapia realmente precisa até mais do que a própria fisioterapia. Então a gente está só questão de veículo. Nós temos os veículos que estão na oficina aguardando aí o conserto, mas a gente a partir de maio vai ter um veículo próprio e específico para a hidroterapia. Selo Sim, né, que foi tão falado aí na última gestão, me lembro que o Carlão era um grande defensor disso, né, Diego? Quer saber como é que está esse processo aí do Sim, se vai sair ou não. Eu vi até que, acho que teve uma reunião em Guaxupé algumas semanas atrás, né, sobre esse assunto. Sim, o nosso jurídico já está buscando informações para que possamos implantar esse programa de serviço de inspeção municipal, que é algo extremamente importante e necessário, é questão de saúde pública. Então, o nosso governo já está tomando as providências para que em breve possamos levar à Câmara um projeto de lei implantando o Sim no nosso município. Tatiana, gostaria de parabenizar o Laércio, gostaria também de parabenizar o Diego. Bom dia, Antônio Cláudio, queria saber sobre o concurso público, quando vai sair o edital? Um abraço a todos. E aí, Laércio? Antônio Cláudio, com relação ao concurso, essa semana nós já terminamos o levantamento das vagas existentes. Nós temos hoje 120 vagas em diversas funções dentro da prefeitura. A semana que vem, o departamento de licitação já vai publicar a licitação para contratação da empresa. Assim que a empresa estiver contratada, a gente vai aguardar, encaminhar para o Tribunal de Contas e aguardar o Tribunal de Contas aprovar para que a gente possa marcar a data das inscrições e da realização do concurso. Parque do Trevo, qual é o planejamento para esse bairro esquecido? Giovana que pergunta. Esquecido é por minha conta. E aí, Diego? Antônio, da última vez que nós tivemos aqui, já fomos cobrados, realmente é uma preocupação do nosso governo, estamos no início aqui, mas está na nossa pauta de planejamento, sim, dar vida ao Parque do Trevo, inclusive com um playground e com uma academia ao ar livre, que em breve vamos instalar lá também. Bom dia, Antônio Cláudio, sou a Ana e o Valtinho, queremos parabenizar Laércio e Diego pela excelente administração em apenas 106 dias, excelente, parabéns. Bom dia, Antônio Cláudio, quero parabenizar o prefeito Laércio, o vice Diego, um abraço, Adriana Nogueira. Bom dia, Antônio Cláudio, aqui é Marcelo Barreto, queria saber sobre o BNH, que só tem uma rua de acesso e param carros e caminhões, dificultando ainda mais o trânsito. Ali talvez seja uma das mudanças que vocês estão pensando? A preocupação é melhorar esse acesso, né? Nós temos uma rua, duas ruas praticamente que morrem ali no córrego, e a ideia nossa é fazer a ponte para atravessar e dar um acesso melhor ao BNH. Essa preocupação minha antiga, né? E a gente está realmente preocupado com o BNH. Por que a população está pedindo academia ao ar livre, Antônio Cláudio, para destruir como de costume? É a Ângela Maria falando sobre isso. população tem que tomar um certo cuidado, né? Com certeza, Antônio Cláudio. Conscientização. Parabéns, Laércio, pela iniciativa das Casas Populares, um olhar solidário para o povo. Parabéns, Diego, meu amigo. É o Danilo. Gostaria de saber se existe algum projeto para valorizar o artesanato local e o microempreendedor, tipo feiras, como a extinta FENG, por exemplo. Sim, está no nosso planejamento reativarmos essa ideia da feira multissetorial que houve em Guaranésia, que foi a FENG, que foi um grande sucesso. Também está no nosso planejamento, no Departamento de Cultura, para que possamos, dentro do nosso mandato, voltar com a FENG no nosso município. É, parabéns para o nosso excelente prefeito. Eu nunca tive dúvidas que ele é do povo, mas esqueceu de colocar o nome, aí não adianta muito. É, terá concurso em breve, né? O Laércio respondeu. Sou Alemita, gostaria de parabenizar pelos 100 dias e gostaria que o Laércio e o Diego falassem a respeito do projeto para os animais de Guaranésia. Animais abandonados, né, que andam pelas ruas, vacas, cachorros, gatos, cavalos, que a gente até brinca muito aqui durante a semana aqui. E aí, como é que vai fazer? Ontem à noite eu andando pela rua de topo com a vaca. Né? Mas iniciamos um trabalho de conscientização dos proprietários desses animais, entendeu? Nós temos aí um funcionário que já está levando as notificações, conversando com eles, porque a hora que a gente tiver que tomar a decisão de apreender esses animais, ela vai ser uma decisão, quer dizer, que realmente vai ter que acontecer num determinado momento, tá? É, nós já iniciamos a parceria com o pessoal do presídio, já tem um espaço próprio para isso. E em relação ao canil também, nós já avançamos muito, uma conversa, uma reunião com a ONG local, e dentro, em breve, mais ou menos de 30 dias, nós vamos resolvendo esse problema, que é dos animais, né? Que seja os cavalos, os cães que estão abandonados na rua, nós vamos estar com esse problema resolvido. Depois a gente volta aqui com as perguntas dos ouvintes, mas eu queria colocar aqui uma questão que foi amplamente divulgada e muito parabenizada, e do transporte universitário. Quando é que isso vai sair, Laércio? Já começou a ser costurado isso, a fazer um cadastro dos estudantes? Como é que isso vai funcionar? Essa semana mesmo nós tivemos uma reunião junto com o secretário de Educação, William Gavioli, e juntamente com o Diego, para que a gente possa estar levantando e cadastrando todos esses alunos que estudam fora dos municípios. A gente tem uma preocupação inicial aí com o pessoal de Mococa, São José do Rio Pardo, Guaxupé e Muzambinho. Parecido com aquela pesquisa que foi feita com relação às casas de Coab. Pesquisa habitacional. Exato. Nós vamos fazer também uma pesquisa estudantil para justamente online, diferentemente da habitacional que foi no papel. Nós vamos fazer essa pesquisa online, justamente para que o aluno tenha um acesso e nos dê essa resposta o mais rápido possível. Então, diante dessa pesquisa, nós vamos avaliar as faculdades que os alunos estão estudando, o meio de transporte que está levando ele às faculdades, se é de carro, se é ônibus, se é van, se é táxi, etc. A partir dessas informações, o professor Williams Gavioli tomará as medidas e direcionará os recursos necessários para a gente poder ajudar na ajuda de custo desses estudantes. Vai ser uma ajuda de custo, isso está definido. Exatamente. O projeto já foi enviado para a Câmara, está passando sob a apreciação dos vereadores, estamos aguardando a aprovação para que possamos tomar as medidas e nos programar orçamentariamente para poder já no segundo semestre ajudar esses alunos. Já tem uma porcentagem definida de quanto será isso? O projeto de lei cita que até 50%. Então, tudo isso vai depender da questão orçamentária e dessa pesquisa online que o próprio professor Williams Gavioli, nosso secretário de Educação, procurará você para poder divulgar no seu programa como será feito essa pesquisa. Outra questão também que a gente não pode fugir dela é a questão do aterro sanitário, né? Que foi motivo de polêmica e continua sendo motivo de polêmica. Qual que é a responsabilidade da prefeitura nisso, Laércio? A prefeitura que aprovou esse aterro sanitário, não foi a prefeitura, foi o Laércio que assinou para essa empresa vir para Guaranésia, como é que é isso? Bom, Cláudio, gostaria de ouvir a sua versão. É até um bom momento, né, para a gente estar explicando isso melhor para a nossa população. No início, logo no início do governo, quando nós tomamos posse, já apareceu um processo onde a empresa, essa MZB, né, que tem uma área aqui, deseja instalar aqui a empresa de processamento do lixo, e a gente teria que dar uma declaração para eles a respeito se o município possuía ou não leis, né, ambientais para essa finalidade. Diante de tudo isso, nós fizemos uma declaração, não é uma autorização não, uma declaração para eles, dizendo que o município não tinha leis, mas antes nós mandamos um ofício dizendo qual o teor dessa declaração, que essa declaração não era autorização nenhuma, entendeu? Eles responderam através de documentos também, que estão cientes disso. E diante de toda essa situação, nós tivemos um processo, né, onde um processo que estava caminhando, que eles pleitearam isso. Então eu tive que dar uma posição para eles. Eu não teria como eu não dar uma declaração dizendo que não tem leis, não existe as leis, né? E em determinado momento todo mundo chegou, não, porque o Laércio quer trazer um lixão para Guaranésia. Eu para falar a verdade para você, eu me sinto desconfortável de amanhã eu não ser prefeito mais daqui 4 anos e a população chegar e falar, o Laércio que trouxe os municípios da região para Guaranésia, o lixão aqui em Guaranésia, por mais que ele seja dentro das normas, que ele seja legal, que seja bom para o município, mas ficaria aquela marca, ó, o governo do Laércio que trouxe realmente os municípios da região. Diante disso, nós tivemos, na semana passada, eu e o Diego, uma reunião na prefeitura de Alfenas, junto com uma equipe que já faz esse processamento do lixo em Alfenas. Já tem um know-how disso. É. Lá em Alfenas já existe um aterro sanitário em funcionamento, onde ele já recebe lixo de várias cidades da região de Alfenas, inclusive de Lavras, que é quase o dobro do município de Alfenas, e é um aterro que funciona corretamente. E nós, já preocupado com essa questão, nós também já iniciou uma tratativa junto com essa empresa para levarmos o nosso lixo de Guaranésia para Alfenas. Nós não queremos o nosso lixo em Guaranésia. Lembrando que nós recebemos da administração anterior um lixão saturado, comprometido. Isso é grave. Então, é um desafio muito grande para a nossa administração buscar a solução para esse problema. E nós estamos atrás disso. Então, existe a possibilidade de nós pegarmos o lixo de Guaranésia e levar para Alfenas, para ser tratado em Alfenas. Mas, para isso, vamos precisar do apoio dos outros municípios da região da MOG, onde o Laércio, o prefeito Laércio, na próxima reunião com os prefeitos, levará essa ideia para os demais prefeitos para aderir, para que possamos levar o nosso lixo da nossa região para bem longe daqui. Tanto é que esse projeto ele chama Estação de Transferência de Resíduos, ETR, onde o lixo nosso de Guaranésia, no caso a região, escolheria uma estação, onde seria via transbordo, os municípios levam esse lixo, ele cai no transbordo, a carreta já leva imediatamente para Alfenas. Quer dizer, o lixo nem chega a cair no chão, ele cai num transbordo que é levado imediatamente para a cidade de Alfenas. Então, nós estamos preocupados com essa questão. Mas, infelizmente, existe esse boato na rua querendo comprometer a administração de que nós estamos trazendo lixo, buscando alternativas para solucionar esse problema, trazendo lixo de 14 cidades. Nós somos contra esse tipo de atitude. Tanto é que estamos buscando a solução para que o nosso lixo vá para bem longe daqui. No caso, Alfenas. Mas, para isso, precisamos do apoio dos demais municípios para que a empresa tenha condição, compense para a empresa de Alfenas vir buscar o lixo. E ela quer vir. A empresa então, tem interesse. Tem interesse, porque é uma baita oportunidade. A MZB também tem interesse. Tem interesse. A gente está mais próximo de fechar com qual? Guaranésia, nem digo a questão a do... A nossa executivo. Administração, vamos buscar esse consórcio... De Alfenas. De Alfenas, tá, entendeu? Vamos imaginar... Essa questão da MZB é uma iniciativa privada. Sim. Foge um pouco do nosso controle, mas que temos algumas prerrogativas. Quando elaborarmos um plano municipal de meio ambiente e saneamento básico, neste projeto, com certeza iremos colocar algumas restrições, até impedindo o alto número, o alto volume de toneladas de lixo para ser depositados aqui em Guaranésia. Mas estamos pensando adiante e otimista, Antônio Cláudio, de que o nosso lixo de Guaranésia, nem em Guaranésia ficará. Vamos com que ele vá para bem longe daqui. Outra questão também que despertou muito interesse da população nos últimos dias foi uma reportagem do Davi Franco, lá na Folha do Povo, né, que ele publicou uma matéria sobre a dívida que o município tem com a SIC, né, e que assustou, deixou todo mundo assustado. Opa, peraí, vai ter que bloquear os bens da prefeitura? Depois até ele fez uma outra matéria explicando que não é bem assim. Mas aí, Lars, qual é a real dessa situação? Essa dívida que a prefeitura teria com a SIC? Essa dívida já vem se arrastando desde o ano de 2001, onde foram assumidos compromissos diversos do prefeito anterior com a empresa. E a empresa entrou com a ação de execução, né, em primeira instância, e perderam essa ação em primeira instância, e a ação seguiu para a segunda instância, onde a empresa ganhou essa ação lá. Ela está em fase de execução, tá? O valor sem atualização chega hoje em 2015 em torno de 5 milhões e poucos mil reais. E a gente está aguardando isso, quer dizer, essa conclusão desse processo, para sentar com a diretoria da SIC e verificar o que, que pode ser feito diante disso. Mas pelo que a gente sente aí da própria empresa SIC, né, que é uma multinacional instalada aqui, uma parceira do município. E a gente sente que eles estão bem propensos também a acertar isso de uma maneira tranquila, que não possa pesar dentro dos cofres público do município. Inclusive, recebemos um convite da diretoria da SIC, fomos almoçar com os diretores da empresa, onde eles mostraram os projetos futuros da empresa. Então é uma grande parceira a SIC do Brasil, onde eu já tive o prazer de trabalhar naquela empresa. Então a SIC tem grandes projetos para a Guaranésia. E com certeza, assim que essa conta, vamos dizer assim, chegar à prefeitura, vamos sentar e discutir da melhor forma possível. Falando em grandes empresas, e a Dunlop, vem ou não vem para a Guaranésia? A Dunlop, que já é um namoro antigo também, né? A Dunlop, logo no início, né, da administração, durante até mesmo a campanha, nós tivemos a oportunidade de sentar com a diretoria da Alfagoma, onde a gente estivemos reunidos. Né, com o diretor-presidente italiano Maurizio Barbini. E tivemos também o prazer de estar reunido com o governador. Quando nós sentamos com o governador, nós falamos, não viemos pedir nada, nós viemos trazer um presente. Né, uma multinacional nesse segmento, instalada em Minas Gerais, em Guaranésia, né, no Brasil, e gerando 350 empregos direto, um faturamento aí de quase 200 milhões ao ano, um recolhimento de ICMS aí para o estado, mais de 20 milhões, retornando para o município cerca de 3 milhões ao ano. E a gente já viabilizou esse projeto, já montamos, inclusive, uma comissão de avaliação de bens imóveis para ela poder avaliar a área que nós pretendemos ceder para a empresa. Então já está caminhando e o italiano, o diretor da Alfagoma, está na Itália, aguardando o ok nosso aqui para ele já trazer o projeto de construção. E o governador ficou maravilhado, porque ele só recebe problemas. Então ele chega, se todos os prefeitos de Minas Gerais vier trazer alguma sugestão dessa, é maravilhoso. Então contamos com o apoio do governo, do secretário de Estado, Dair Cunha, deputado federal, que está nos ajudando muito na elaboração desse projeto para a vinda de mais uma multinacional para a Guaranésia. Estamos muito otimistas, esperamos que em breve isso se converta na geração de emprego. Voltando aqui às perguntas dos ouvintes, Silmara Martins, boa tarde, Antônio Cláudio, existe o plano ou projeto de doação de terrenos? Aércio, Diego, doação de terreno está descartada, porque é o seguinte, uma doação de terreno hoje, ela teria que ter toda a infraestrutura necessária para que fosse doado. Então a gente está realmente preocupado com as casas, que realmente atende mais a necessidade da população. De maneira imediata, né, Léo? De maneira imediata. Aproveitando o gancho aí da construção dos prédios, né? O pessoal já está chamando aqui já se esses prédios, a construção desses prédios, vão dar emprego para as pessoas aqui de Guaranésia, porque estamos precisando de muito emprego. Dono Cláudio, nós estamos prevendo, por exemplo, essa construção desses 12 prédios está orçada em torno de 10 milhões de reais. Serão 10 milhões de reais que estariam entrando dentro de Guaranésia, gerando emprego para pedreiros, serventes e diversos aí, e além de fomentar também a economia local. Então, essa expectativa, ela já é que inicie essa obra e já melhore bastante a nossa economia aí com relação à geração de emprego. Inclusive, Antônio Cláudio, posso garantir para a população que Guaranésia se tornará um canteiro de obras nos próximos meses. Além das construções das casas de Coab, também vamos reformar e ampliar o PSF da Vila Nunes, do Jardim Renovação. Vamos revitalizar a Praça do Cemitério. Então tem muita obra e essas obras com certeza gerará, é uma das exigências que faremos para que a mão de obra seja toda guaranesiana. Antônio Cláudio, meu nome é Marcelo, eu queria perguntar a eles se não teria como ter um médico pediatra para atender caso de urgência no pronto-socorro. Meu filho teve uma urgência, mandei chamar um pediatra, não tinha na cidade. É uma preocupação muito grande a questão do pediatra. Nós já fizemos contato com uma médica de Guaxupé, que ficou de nos dar o retorno agora nos próximos dias, para que a gente possa estar viabilizando, nem que não esteja aqui presente, mas que esteja de sobreaviso. Na necessidade, ela já atenderia 24 horas a necessidade nossa nos finais de semana e nos feriados. Boa tarde, Antônio Cláudio, queria saber se a Vila Nunes ainda tem solução, segurança zero e o morro da Afonso Pena cada vez mais intransitável, os outros morros que dão acesso à Coab, todos com ruas esburacadas, intransitável o morro do Afonso Pena. Vai entrar naquele projeto Operação Tampa Buracos, né? É, não, do Afonso Pena que tá falando aí, são aquelas lajotas, né? Já tá em fase terminal já também, que a gente tem que pensar num projeto futuro aí de estar substituindo. Bairro Pássaro da Ilha também está precisando de asfalto, viu? Enfim, a cidade toda precisa, tem projeto. Com certeza, o Tapa Buraco é na cidade toda. Paty Rodrigues está mandando essa. Parabéns, espero que continue tendo vários projetos, como já foi citados aí. Mas e a creche aqui no 25 de dezembro? Por que está parada a obra? E aí, Diego, por que está parada a obra lá na creche do 25 de dezembro? Essa obra, Dr. Crova, é uma obra muito complexa, de um alto valor de mais de R$1 milhão, que infelizmente pegamos uma herança dela já paralisada, com várias falhas de engenharia. E ela é totalmente, a gestão dela é feita pela Secretaria de Educação. O nosso secretário de Educação, professor Willis Gaviola, já está tomando as providências devidas para que consigamos reativar a construção da creche. Infelizmente, pegamos uma bomba, Antônio Cláudio, a obra já paralisada, com diversas falhas de engenharia. Naquela obra, se não me engano, já passou 5 engenheiros, Antônio Cláudio. Então, o nosso secretário de Educação, professor Willis Gaviola, já está tomando as medidas e esperamos que em breve seja retomada a obra para que consigamos rapidamente inaugurar essa importante creche de pró-infância no bairro 25 de dezembro. Oi, Antônio Cláudio, manda um abraço aí para essa dupla que está surpreendendo muito. É muito bom trabalhar com eles. Muito orgulho de fazer parte dessa gestão. Maria Aparecida. Meu nome é Fernando e gostaria de saber do Laércio e do Diego se essa construção aqui no bairro 25 de dezembro vai ser escola infantil, é mesmo? Quando vai iniciar as obras? O Diego acabou de responder aqui para Fernanda Maria da Silva. Bom dia, Antônio Cláudio, um abraço. Pergunte aos dois aí sobre as novas empresas que vão se instalar em Guaranés. Se tem algum planejamento de cursos profissionalizantes para essas vagas e como motivar as pessoas que começam a fazer o curso e não concluir. Exemplo, curso técnico de meio ambiente, que haviam 30 vagas, começaram 28 pessoas e apenas 15 finalizaram o curso. Além da Dunlop, existe outras conversas, Diego? Sim, Antônio Cláudio, existe uma outra negociação com uma outra grande empresa que é do ramo de fios e cabos elétricos, mas eu, por prudência, eu não vou aqui citar o nome da empresa, mas está muito bem encaminhado, estamos correndo atrás para trazer outra grande empresa para o nosso município. Com relação aos cursos profissionalizantes, Antônio Cláudio, uma coisa vai puxando outra. A gente trazendo empresas, automaticamente força a geração de cursos profissionalizantes para poder preparar essa mão de obra para ela poder trabalhar nessas empresas. Então, uma coisa vai de encontro com a outra. Então, estamos trabalhando paralelamente com trazendo as empresas, mas também buscando cursos profissionalizantes para essa mão de obra. O Luizão do Táxi, parabéns, Laércio, parabéns, Diego, pelo trabalho que está sendo feito. Todo início de trabalho, temos que ter um pouco de paciência. Acredito muito no empenho de vocês. Bom dia, Antônio Cláudio, tudo bem? Sabemos que as obras da Avenida Bom Jesus, né, deputado Humberto de Almeida, vem se arrastando desde a outra administração. Tem projeto para terminar? Quando? É o Lourival Popular Alemão. Já iniciamos, né? Já começamos a fazer os aterros dos canteiros, né? E mais dentro de uns 30 dias a gente já tem essa avenida aí como um cartão postal nosso. Revitalizada. Né? Revitalizada. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo. Bom, antes de fazer um intervalo comercial, a gente falou de Guaranés e Santa Cruz da Prata. Além da questão do circular, o que teremos aí para Santa Cruz da Prata? Santa Cruz da Prata, nosso distrito esquecido. Você tem uma ideia, Antônio Cláudio? Eu tenho uma preocupação muito grande. Toda vez que a gente fala, né, em administração, a gente lembra do distrito. Nós temos a questão da saúde, que nós vamos implantar nos próximos meses a questão de mais médicos dentro do distrito. Então, é uma preocupação nossa o atendimento de saúde e facilitar a vida do morador do distrito. Estamos preocupados também com as casas de Coab para o município. Vamos fazer, nos próximos 60 dias agora, um levantamento da demanda, desse déficit de demanda habitacional também do distrito. Isso já estamos verificando também uma área para que a gente possa estar cedendo para uma empresa também que já sinalizou a vontade de ir para o distrito para gerar emprego. Já estamos preocupados com isso também e já deve acontecer também nos próximos 60 dias. A gente está liberando uma área lá para poder trazer uma empresa para o distrito. Intervalinho comercial rapidinho e voltamos aí com o último bloco desse bate-papo com o prefeito Laércio e o vice Diego de Castro. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. É o Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM. Vamos até às 14 horas. Daqui a pouquinho tem um bate-papo com o pastor Giovanni Cesário, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Ainda tem Lelo e Juan aqui também na 103. Muitas perguntas chegando. Mais uma vez eu já adianto aí que não vai dar tempo de fazer todas as perguntas, né? Mas o pessoal continua enviando aqui. A gente vai, na medida do possível, tentando atender todo mundo aí que está mandando as suas perguntas. E a próxima pergunta que eu gostaria de fazer aqui para o Laércio, também para o Diego, é a respeito do, e a gente até deixei anotado aqui, do cemitério municipal, que já está lotado, né? E como resolver esse problema? E também uma pergunta aqui de um dos nossos ouvintes, agora só não vou encontrar aqui qual foi o ouvinte que mandou essa pergunta, a respeito do cemitério municipal, o Laércio, Elton de Guaranésia. Parabéns, Laércio e Diego, pelo desempenho do trabalho desenvolvido na nossa cidade. Gostaria de saber sobre o nosso cemitério, tendo em vista que ele já está quase lotado. E aí, Laércio? O cemitério já é uma preocupação constante, né? Desde 8 anos atrás, quando eu fui vice-prefeito, a gente já se reunia e preocupava com a limitação dele, né? Mas nós já estamos preocupados com isso. Fomos, inclusive, em Monte Santo de Minas, ver a possibilidade dessa construção de túmulos verticais, né? E mandamos um outro projeto de lei para a Câmara também, onde a exumação, né, no curto espaço, menor de tempo, para que a gente possa aproveitar o nosso cemitério para um período maior ainda. Utilizar, né, ele por mais um longo tempo, né, Leandro? Exatamente, um longo tempo, até mesmo porque é o seguinte: se você construir um novo cemitério, nós temos até áreas para isso, mas demandaria de uma série de situações, licenças e etc. Mas pelos projetos que nós estamos avançando aí, dá para a gente segurar o cemitério aí pelos próximos 4 anos. Professora Marilda Rabelo Ribeiro do Vale, ex-secretária de Educação aqui de Guaranésia, tive o prazer de entrevistá-la aqui na época que ela era secretária. Ela está parabenizando Laércio e Diego sobre a posição deles sobre o aterro sanitário e disse que nos panfletos que foram distribuídos na cidade não constam o que vai ser feito depois de 20 a 25 anos, que é o tempo que pode ser usado este aterro. Até me informaram aqui fora do ar que é 39 anos, né? 39 anos. Então, os parabéns aí da Marilda, ela se deixou à disposição de vocês. Obrigado, professora. O Carmo Rosa quer saber sobre a parte de segurança na cidade. O que é que vai ser feito? O Serginho Nadalete também ligou aqui pra gente, presidente do Concep, né? Tanto que acho que vai acontecer na semana que vem algum evento, acho que em Poços de Caldas, lá com um novo efetivo da PM. Você tem possibilidade de trazer novos policiais para Guaranésia? Estamos sendo bastante confiantes com relação a essa formação dos novos efetivos. Né, já fizemos o pleito aí junto ao governador, junto ao secretário Odair Cunha. Estamos confiantes aí que nós vamos conseguir mais efetivos para a Polícia Militar nos próximos dias. Já estamos numa outra parceria também que está avançando com relação ao monitoramento por câmera, que já Guaranésia foi pioneira, já fez uma ação que saiu na frente dos outros municípios, aonde nós temos aí hoje cerca de 30 câmeras monitorando todos os pontos, a maioria dos pontos estratégicos da cidade. E nós vamos avançar também, que a prefeitura, nós já estamos fazendo o levantamento em outros pontos estratégicos, onde a prefeitura também está sendo parceira desse projeto. E esse monitoramento será extensivo ao nosso distrito de Santa Cruz da Prata. Ah, bacana. Falando em parceria, eu não sei se é bem uma parceria, eu ouvi falar, e agora vocês vão confirmar, a respeito do terreno para o fórum. É verdade que o fórum vai sair aqui do centro da cidade, ali da praça, e vai para um outro local, Laércio? Doutor Cláudio, quando nós recebemos um ofício da juíza, nossa juíza de direito da cidade, nós nos preocupamos assim, rapidamente, né, prontamente, em poder viabilizar uma área para que pudesse ser construído o novo fórum. Uma obra hoje que custaria mais de 3 milhões de reais, que seria mais investimento para Guaranésia, inclusive na geração de emprego, né, e renda para o município, e nós, primeiramente, o que nós pensamos? Nós temos uma área aqui, que é a área que a CEMIG repassou para o município, que fica aqui, próximo à antiga CEMIG aqui. O pessoal do fórum vieram e fizeram o levantamento e a área não foi aprovada. Eles foram até o DR, gostaram demais da área do DR. E diante disso, nós, a semana que vem, estaremos mandando um projeto de lei para a Câmara, nos autorizando a doar toda aquela área remanescente do DR para que seja viabilizada essa construção do fórum, tá? Em contrapartida, o município pode pleitear também aonde está instalado o fórum hoje para que se passe para o município. Quer dizer, seria uma troca assim, muito vantajosa para a gente. Estaria dando uma área praticamente nua, né? E que vai viabilizar a nova construção e recebendo o fórum, a estrutura do fórum hoje para o município. E o que seria o fórum? Ali, no centro. Já tem ideias para isso? Tem ideias que a gente tem que compartilhar e trocar ideias ainda com vereadores, né, com toda a nossa equipe e avaliar ainda. Mas poderia haver uma possibilidade de a sede da prefeitura, o gabinete do prefeito, toda a estrutura da prefeitura funcionar onde é o fórum. Onde a gente faria todo um anexo, junto com o ginásio, né, que já funciona, o centro administrativo, e até mesmo com a Câmara, e está funcionando tudo num setor só. E o passo municipal ficaria vazio? O passo municipal seria a opção da Câmara, tá indo para os vereadores passo. E para... Porque, por exemplo, a Câmara hoje, ela não acomoda assim com privacidade, vamos dizer assim, para cada vereador. Então seria assim um momento de você fazer um salão só para reuniões e salas individuais para os vereadores. E contemplar todo mundo, inclusive a Câmara poderia, estou falando isso num projeto futuro, claro, que tem que ser analisado, claro, por todos ainda. Em conjunto. Em conjunto. Aonde é a Câmara, também ser toda uma estrutura administrativa da prefeitura, em um único local. Márcia Aparecida ou Maria Aparecida, João Donizete estão parabenizando vocês. Cleiton Oliveira está perguntando aqui sobre o Rio da Vaz, se tem algum projeto para salvação do rio. Tem alguma coisa em vista? Está em estudo ainda, né? O Marcão, né, como secretário de meio ambiente, está fazendo todos esses levantamentos, de todas as situações e quais seriam as prioridades, né? Principalmente da questão relacionada ao meio ambiente, que nos preocupa muito. Aqui é o Júlio, da JC Cursos Profissionalizantes e Soldagens Especiais. Gostaria de parabenizar o prefeito Laércio e o vice Diego pelo trabalho que está sendo feito pelos guaranesianos. Tem acompanhado pelas redes sociais, está muito bom, que continue nessa determinação. Que Deus abençoe vocês e toda a equipe de trabalho. E uma pergunta, gostaria de saber se tem algum projeto para melhorar o nosso trânsito, porque tem lugares que dá muita volta para ter acesso. Está sendo feito um estudo, né? Exatamente, como foi dito no início. Foi dito no começo do programa, que ele deve ter pedido o começo do programa. Antônio Cláudio pergunta a respeito dos processos. O Laércio também já falou sobre esses processos aqui que estão no fórum. Boa tarde, Antônio Cláudio, quero dar os parabéns aí para o Laércio e para o Diego. Vamos, Guaranés, está dizendo aqui o nosso amigo Mano Rap. Deixa eu ver se tem muito assunto pra gente discutir, como eu falei pra vocês, né? Mas a gente tá com o tempo já estourado. Animais soltos, a gente já falou. Questão do SAMU, que é importante, né? Que foi feito realmente, né? Foi firmado esse convênio, né? O SAMU é uma alternativa a mais que nós temos, né, de socorro, né, e orientação pro município. Ainda mais agora que a base avançada do SAMU vai ser instalada agora nos próximos 60 dias em Guaxupé, onde nós teremos uma estrutura de UTI móvel também com mais apoio. Relação com a Câmara perfeita, né? Melhor não precisa, pelo jeito. Aproveitar e mandar um abraço aí para todos os vereadores, parceiros nossos, entendeu? Aonde nós temos um bom relacionamento, respeitamos a posição de cada um deles e mandar um abraço para todos os vereadores que são realmente parceiros e entenderam que o prefeito, o vice-prefeito, a administração 2017-2020 está preocupada com a legalidade e com a transparência e parceria, gestão participativa. Muita gente com medo do programa Garotos para a Paz ser encerrado, vai continuar? Já tive a reunião com o sargento, né? E muito parceiro também da administração, aonde nós vamos já iniciar esse programa do Garoto para a Paz com 100 alunos já. Será ampliado. Ampliado para 100, aonde vai ter a participação do Carvalho Brito e de escolas também privadas, que vão fazer parte também desse projeto. Então está garantido esse projeto. A gente falou bastante aqui sobre a questão da limpeza no município, e vai ser setorizada também a partir de agora, né? O Júnior estava me explicando, Júnior Queiroz, que será feito por setores, né? Exatamente, a partir de maio, a cidade vai ser dividida em setores e a população vai ser previamente comunicada de quais os setores, as datas e, né? Através e do seu dias. Programa, será um grande parceiro nosso, Antônio Cláudio, para levar essas sempre. Informações para a população. Como sempre. Outra pergunta que o pessoal me enviou aqui durante a semana, a questão da mudança de departamentos para secretarias, né? O que isso traz de bom para o município? Antônio Cláudio, desde o início eu pregava sempre no trabalho de fazer uma gestão participativa, aonde você pudesse envolver toda a sua equipe com responsabilidade. Através das secretarias hoje, pra você ter uma ideia, a Acerburgo já é secretaria, Monte Santo secretaria, Guaranésia havia os departamentos. Criamos as secretarias para dar uma melhor gestão, né? Aonde todos os secretários ficam envolvidos e responsabilizados pelo seu orçamento. Então, isso foi uma alteração que nós fizemos, que se fez necessária. né? Em própria reunião que eu tive com o próprio Ministério Público também, me alertou, Laércio, cria secretarias, entendeu? Você vai dividir responsabilidades e vai ter uma gestão mais eficiente. Então foi pensando nisso que nós criamos a secretaria, já que já está em funcionamento. Beleza, Diego, mensagem final aí para a população? Aproveitar, mandar um abraço para toda a nossa população, mostrar para eles que hoje eles têm um prefeito, um vice-prefeito, que realmente está preocupado com a nossa população e melhorar a qualidade de vida da nossa população, sempre mostrando uma administração eficiente, apesar das limitações que nós temos. E a gente vem aqui falar que nós estamos de portas abertas na prefeitura para ouvir, governar de acordo com a necessidade do nosso povo. Aproveitar aí, dar os parabéns para você aí pelo seu programa, pela condução do programa. Parabéns para o meu amigo Diego, pelas suas palavras aí, pela sua participação junto ao governo. Sendo vice-prefeito, é muito atuante, está muito presente, tá? E aproveitar o momento também para desejar uma feliz Páscoa para todo o nosso povo, para todos vocês. Muito obrigado a todos. Diego. Antônio Cláudio, obrigado pela oportunidade. Também aqui quero agradecer ao prefeito Laércio pela confiança e o espaço que ele dá para o vice-prefeito. Algo tão difícil. Está trabalhando mesmo, Diego? Graças a Deus, Antônio Cláudio. Esse é um compromisso que eu assumi com nossos eleitores. Eu nem fiz essa pergunta porque você aparece em todas as fotos junto com o Laércio, então pelo menos nas fotos está aparecendo. Estou junto com o Laércio na alegria e na tristeza. Ele sabe muito bem disso. Vamos caminhar junto até o final. Quero aproveitar, Antônio Cláudio, então, agradecer você pela oportunidade, desejar a você e toda a sua família, aos nossos servidores municipais, a todas as famílias guaranesianas, uma Páscoa repleta de bênçãos e alegria do Cristo ressuscitado. Que Deus nos proteja, um grande abraço. Valeu, Diego. Muito obrigado, Laércio. Dani Silva, que também acompanhou aqui, assessor de comunicação. Foram 63 temas abordados, Dani? Conversamos bastante, então, hoje. Vamos para o intervalo comercial e voltamos já já conversando com o pastor Giovanni Cesário, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Continue por aqui no Expresso. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.